Para que meditar? Ou por que meditar? A gente ouve falar tanto de meditação, né? E será que a gente sabe se a gente quer meditar? Ou se a gente precisa meditar? Para que serve? A gente vai pensando sobre isso, né? O nosso planeta, não seria nem o planeta, seria o universo todo, ele funciona em eras. Então, cada era tem um ciclo, né? E cada ciclo, mais ou menos, funciona em torno de 2000 anos. Mais ou menos, não é nada muito rigoroso. E a gente vive hoje a era do mental. Talvez já tenha ouvido falar sobre isso. Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai perceber que os últimos 100 anos para cá, a questão do desenvolvimento mental e tecnológico, ele fez isso aqui, ó. Explodiu. E a cada dia está mais rápido. Então, uma vez os trabalhos eram mais manuais, mais rudimentários, mais agrícolas, né? O homem era mais voltado ao solo. Tudo era mais lento. Hoje é tudo muito mais rápido. As informações, como ela disse, está na ponta do dedo. A gente adquire isso rapidamente. É a questão do tempo. É a questão da era. Então, o nosso desenvolvimento, ele é muito mental. Então, a gente entra na questão da meditação, né? Porque nessa situação mental que a gente está inserido, e a gente às vezes pensa assim, não, mas essa necessidade é para aquelas pessoas que elas têm um dia a dia mais tomado de trabalhos, de pensamentos, de decisões. Elas estão envolvidas com tantas tarefas que realmente o dia se torna curto. A gente acaba achando que é isso, mas na verdade não é só isso. Se é um momento, se é uma era, todo mundo está dentro da mesma. Então, a gente percebe, e já se falou também, quais são as maiores doenças do nosso século e que só cresce. São as doenças da mente, que se chama até de doenças da alma, mas que são a depressão, a ansiedade. E não é uma doença, mas a gente, só para colocar junto, a falta de memória. Como a gente esquece as coisas com uma facilidade, né? Toda hora a gente está esquecendo alguma coisa. Coisas que são importantes e outras que talvez não sejam tão importantes. O fato é que a gente esquece. E a questão da depressão e da ansiedade são dois momentos em que nós estamos com a mente presa ou lá atrás ou tentando jogar ela para frente. Nos dois pontos a gente está distante do momento presente, do momento do agora. O hábito de meditar é um exercício. É que nem o exercício físico, é que nem qualquer outro exercício de aprendizagem que a gente faz, ele também é um exercício porque a gente aprende a fazer isso. A gente aprende porque no começo é muito difícil, porque a gente não está acostumado. A gente ouve falar em meditação, mas a gente coloca lá longe. Meditação, a gente já pensa num cara de olhinho puxado, que é o oriental lá, que ele está sempre naquela posição de meditação, que é tão sentado, ficam horas às vezes. Então a gente acha que é uma coisa para eles, que é uma coisa demorada, que é uma coisa difícil. Então a gente vai deixando para, quem sabe um dia. Quem sabe um dia, quando eu precisar, aí eu começo. Só que a gente está precisando, a gente não se deu conta disso ainda, a gente já está precisando disso. Porque eu citei, né? Três pontos: depressão, ansiedade, esquecimento. E a gente já está envolvido nisso. Mas a gente acha que é normal, porque o mundo está muito corrido. Tem muita coisa para fazer, então é normal, todo mundo é assim. Tá bom. Então, vamos ver o que, que seria, né? A gente vai atrás de meditação, tem livros, tem CDs, tem cursos. Onde a gente quiser, a gente vai ter informação sobre isso. Ela é muito mais ampla do que os conceitos que a gente tem. É muito mais ampla, muito mais rica. A gente pode fazer uma meditação de 10 minutos. É uma parada que a gente dá no nosso dia, porque a gente não tira 10 minutos no dia para a gente. A gente acha que está fazendo as coisas para a gente, mas a gente não está fazendo. A gente está comendo, a gente está adquirindo informações, muitas delas visual, auditivas, mas a gente não está fazendo para nós, a gente está só absorvendo, se alimentando de tudo isso. E tudo isso que a gente está se alimentando está ficando aqui no nosso campo mental. Só que a gente não trata disso. Por isso que quando a gente para tentar silenciar, quando a gente para para rezar de noite, a gente dorme. Porque a gente está cansado e aquele monte de informações começa a vir, coisa do dia a dia. Quando a gente vê, a gente se foi para o sono. A gente não consegue tirar 10 minutos para a gente. Por isso que é exercício. Por isso que no começo é difícil. No começo a gente vai dormir, que a gente vai desistir, porque a gente vai só pensar em coisas que a gente tinha que ter feito ou coisas que a gente vai querer fazer. Então a gente vai dizer, mas isso aí na meditação eu não consigo fazer, eu não sei. Desiste. Exercício. O oriental ele tem como característica disciplina, né? Porque ele insiste. E a Rossella falou, eles meditam várias vezes ao dia. Talvez por isso que eles sejam um pouco mais calmos do que nós. Eles falam calmamente, eles agem calmamente. Eles têm respostas mais demoradas. Só que a gente precisa, se é bom, aprender. Por isso que eu perguntei antes, para que ou por que meditar? Então a gente vai ter que saber se a gente quer e precisa para começar a inserir pequenos hábitos. Um pouquinho do nosso dia a dia, o momento a gente vai escolher o melhor momento, que a gente esteja mais sereno. Porque não pode ser durante as vezes, quer dizer, não pode. Poder pode, mas a gente tem que estar mais aberto a isso. A gente não tem que estar, às vezes, olhando, vai, daqui a um pouco tem que sair correndo. Porque senão a gente vai pensar só no que a gente vai ter que sair correndo. A gente não vai conseguir estar presente de novo aqui. Então a gente vai escolher, por isso, da postura também, né? Aquela postura sentada, ereto. Porque além da questão da energia, que vai fluir melhor, a gente não vai dormir. A gente até pode tentar, mas a gente vai cair, né? Então a gente vai se acordar. Ontem ainda, eu vi uma reportagem que passou na TV... Em São Paulo. São Paulo, no Brasil, é a cidade mais agitada. É onde as coisas estão correndo. E um grupo de pessoas, eles estão aproveitando uma parte do intervalo de almoço deles, 20 minutos, e se reúnem para meditar. Essas pessoas que tinha naquele grupo ali eram advogados que trabalham numa corretora de valores imobiliários. Trabalham junto com Bolsa de Valores. A gente não conhece a Bolsa de Valores, mas a gente já viu, às vezes, algumas imagens e já ouviu como é que é. É uma correria, é uma agitação, é estressante. Exige muito equilíbrio. E eles estão, essas pessoas se reúnem num espaço ao ar livre. Achei interessante quando ela falou, porque também é um espaço ao ar livre, no centro de São Paulo. É um lugarzinho menor que essa sala. É um gramado do lado de um restaurante. Depois de uns arbustos tem a avenida que passa. Então existe ali também os sons externos. Que de repente a gente seria um obstáculo. Mas eles conseguem se desligar e fazer essa prática. É interessante. É possível. É possível. Então a gente vai aprendendo com os exemplos. Vai, de repente, tomando coragem para fazer. Talvez a gente comece sozinho, comece buscando uma meditação orientada. Talvez não sirva, talvez não. Mas a gente vai escolhendo. A gente vai decidindo o que, que a gente vai consumir nesse sentido. De repente, a gente consegue entrar num grupo. Tem mais pessoas. Hoje a internet ela te dá essa possibilidade. Tu descobre quem é que está interessado. E daí forma um grupo, porque daí o grupo funciona da seguinte forma. Um auxilia o outro para fazer, porque às vezes sozinho a gente desiste, a gente se sabota. Então, como é necessário a gente às vezes serenar, a gente ter um momento de recolher os nossos focos, porque a gente no dia a gente vai olhando para tudo que é lado. Eu tenho que fazer isso, eu quero aquilo, e assim vai. A gente vai jogando como se fossem anzóis, né? A gente tem que pegar e recolher tudo. Essas redes, esses anzóis, essas trazer tudo de volta. E a gente só consegue fazer isso quando a gente para, quando a gente tenta organizar a questão mental. Tudo aquilo que eu falei dos estímulos que ficam nesse campo aqui, a gente tem que tratar isso. É que nem em casa, que a gente vai pegando as coisas, vai tirando do lugar e vai deixando aqui. Eu vou fazendo isso e a gente vai acumulando. Experimenta ver daqui a 3-4 dias o tamanho disso que vai estar. Aquilo ali é físico, a gente vê, que acaba obstruindo a nossa vida. Mas a questão mental também, a gente não percebe, mas está ali obstruindo o ciclo. O bom pensamento, mais do que isso, que a gente às vezes também não percebe, a conexão. A palavra do momento é conectar-se, né? A gente tem que estar conectado com tudo para poder fazer parte do mundo. Se a gente não estiver conectado, a gente fica meio escanteado das coisas. A gente não está dentro. Só que a gente tem que se conectar é com a espiritualidade. Na verdade, a gente está sempre conectado com a espiritualidade. A questão é com qual espiritualidade a gente está se conectando. Porque se a gente está com um monte de lixo mental, obstruindo, atrapalhando, que nem o exemplo que eu dei, para que as coisas, a limpeza aconteça, aquilo ali está pesando, é lixo, é tóxico, a gente acaba com uma conexão ruim. Então, se a gente parar e pensar hoje, quais são os nossos problemas? Quais são os nossos problemas individualmente falando? Cada um tem os seus, só que muitos são iguais. Ah, é isso, a gente vai começar a listar. E a gente vai ver que grande parte deles, talvez todos, tem origem nessa questão que está nos atrapalhando. Porque nós não temos equilíbrio, nós não temos harmonia. Os nossos focos, como eu disse, eles estão espalhados. A gente não consegue ter uma direção. A gente, às vezes, não sabe o que a gente quer. A gente acha que sabe e quando a gente alcança, a gente diz, não era isso. Ou isso não tem importância. Então a gente tem que fazer esse exercício mental de não apenas organizar, mas se conhecer. Uma das definições de meditação é submeter ao exame interior. Tudo aquilo, aqueles estímulos que eu tive durante o dia, eu tenho que organizar eles para eliminar o que não foi bem compreendido ou que não me faz bem e ressignificar outros tantos. Tem muita coisa que a gente, às vezes, acontece no nosso dia, a gente olha uma situação, olha alguém e a gente já tem um pensamento sobre aquilo. Muitas vezes esse pensamento não é um pensamento positivo, é um pensamento negativo. A gente já tem conceitos estabelecidos. Mesmo que a gente não conheça a pessoa, mas pelo que a gente vê dela, a gente já cria um conceito negativo. E aí se a gente não faz uma ressignificação disso, se a gente não entra com a evangelioterapia sobre isso, a gente fica com aquilo ali, aquele negativo, fica carregando aquilo. É que nem sacola, né? Aquelas sacolas grandes que a gente carrega nas costas, cheio de porcaria e pesado, e vai entortando, e vai cansando, e a gente continua carregando. E aí vai chegar um dia que a gente está torto, está com dor, e a gente vai olhar e dizer, mas eu estou carregando um monte de coisa que não preciso, que não é meu, que eu não quero. Então, limpeza mental. A meditação, ela tem várias finalidades. Essa é só algumas que a gente falou aqui, da organização, da limpeza, do reencontro, de sabermos quem realmente nós somos. Porque nessa velocidade, a gente acha que a gente sabe quem é se espelhando nos outros, pelo reflexo que os outros dão de nós mesmos. Isso é um engano, é uma ilusão. A gente só vai saber quem a gente é quando a gente se voltar para dentro. Essas são as respostas mais verdadeiras que a gente pode ter. E a conexão com a espiritualidade. Então, quando a gente fala do anjo da guarda, de que Ele está ali todo dia, desde o nosso nascimento, ao nosso lado, tentando nos intuir, só que às vezes a gente não escuta, porque nós estamos distante dEle. A gente está escutando mais para o outro lado. A gente tem que ir. Ele está ali, é a gente que tem que alcançá-Lo. É a gente que tem que se aproximar dEle. Ele está permanentemente ali. Nós temos que fazer a nossa parte, caminhar na direção correta. Então, fica a sugestão para a gente, de repente, entra lá na internet, lá, procura alguma coisa, o que, que é, tenta 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia, num lugar onde a gente se sinta bem, se sinta à vontade, próximo da natureza, num lugar de casa, e tenta. Mas não tenta 2 dias, 3, tenta. Tenta por um tempo. Eu aposto que quem tentar vai se surpreender, talvez não perceba os benefícios quase imediatos que ele transmite, mas vai conseguir entender que realmente isso é positivo, isso é fundamental para a gente continuar seguindo a nossa vida.